Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui com mais uma edição do podcast Caneta e Walkman. Como vocês já devem estar cansados de saber, eu sou o Alexander Aguiar, falando de Bremen, no norte da Alemanha. Estou aqui acompanhado dos meus camaradas. Mas assim, hoje temos uma novidade, né, Rogério? Fala aí, Rogério, você que é habituê aqui. É, pois é. Bom, hoje a gente tem aí, né, a participação do Beto, né, vulgo Beto Alastor aí com a gente, Alastor né? Rex Perpetus Dolores. O Vitor tá de castigo, porque da última vez que ele criou polêmica falando que Dissection não era Black Metal. Não, brincadeira, né? O Vitor ele tá aí ocupado com a mudança dele, então. O Victor tá de castigo. Ele volta na semana que vem. Mas enfim, fala aí, Beto. Se apresenta aí pra galera. E aí? Bom, é o seguinte, cara. Eu queria só comentar aqui as últimas vezes que eu encontrei vocês, que faz tempo isso. Mas o Rogério, eu ainda vi vez ou outra aí, né, Rogério? A gente se encontrou ali na Assis, numa correria ou outra ali. Numa das últimas vezes ele disse pra mim que tava indo na concessionária pra ver um negócio sobre o carro que ele tinha comprado. Verdade. Aí eu fiquei Caramba, pensando bicho. assim, falando, cara. Que ponto chegamos, né? Que a gente era na época encontrava um com o outro assim. Ah, onde você tá indo? Tô indo comprar pinha, tô indo no cemitério, né, mano? Tô indo no cemitério, o cara levando três maços de vela preta. Agora de repente o cara tá comprando um carro, mano. Comprar Então pinga, assim. né? Tô indo no cemitério. Agora tá todo mundo adultinho, né? Fazendo coisas de adulto. Eu fiquei realmente espantado nesse dia. Mundo que O dá Vitor tava voltas. esperando falar com ele, mas aí tá de castigo. Mas pode deixar o recado para ele aí, que aí semana que vem ele te responde. Quanto tempo que ele tá na Europa? Uns 15 anos já? Cara, eu acho que vai fazer 4 anos agora. Então, porque assim, nossa, nunca mais ouvi falar, né? Aí de repente tô ali ouvindo o podcast neste mesmo canal e o cara vem me falar que a Night's Blood é uma das músicas menos black metal do Storm of the Lights Band, né, mano? Aí de Tá repente eu vi errado, que ele né? continua, tá errado e continua imaturo pra caramba, né, mano? Tem que ficar de castigo mesmo, mano. Continuei maturo. Ele tá no cantinho de castigo com a Supernanny pra pensar nas coisas que ele tá Né? falando por aí. Cara, e do Alex, né, eu não vou falar nada que ele é onipresente, né, na vida de qualquer um. Se ele for pra Groenlândia, a gente vai estar em contato ainda, não tem jeito. Eu e o Beto que somos literalmente compadres, né? Exatamente. Enfim, a gente também tem outra participação internacional, já que o Victor não veio gravar hoje. A gente foi ali no Reino Unido, mais pro lado de cima, buscar o Paulo Bruno, que é o maior fã do disco sobre o qual a gente vai falar hoje. E o Paulo, que infelizmente não tá gravando aqui com a gente, mas ele mandou uns áudios com os depoimentos dele sobre o disco, que é o disco favorito dele. O cara que mais tem versões e prensagens diferentes em CD, vinil, fita cassete. Eu achei até um pecado gravar um episódio sobre esse disco sem a participação dele. Então ele mandou uns áudios aí falando de alguns tópicos a respeito do disco que a gente vai inserir aí no meio da edição. O Paolo, para quem não conhece, ele é mais conhecido pelo trabalho dele com o Dylight, banda que eu acabei entrando aí de gaiato, só surfando no talento alheio. E valeu demais, Paolo, por abrilhantar essa edição. E vamos começar aí, né? Já que vocês falaram de ir pro cemitério, né? E pegando a deixa que a gente levantou na semana passada de discos injustiçados, obviamente com dadas as devidas proporções, a gente vai falar sobre o The Graveyard hoje. Disco lançado pelo King Diamond em 96. E assim, semana passada a gente estava falando também de um disco injustiçado, cujo guitarrista na época ainda se chamava Diamond, mas hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro, né? Sobre o único rei que importa. Foda-se Elvis, foda-se Roberto Carlos e foda-se Pelé, Rei Diamante. O verdadeiro rei diamante. Rogério, já que tu falou aí, já manda aí a letra sobre o King Diamond. O King Diamond é, né, o nome verdadeiro dele, né? É King Bendix Patterson, Ele é um vocalista dinamarquês, na verdade, ele é bem conhecido por ser um puta de um vocalista, por causa da extensão vocal dele, principalmente, né? Ele tem, assim, acho que a marca dele também são apresentações, assim, que seriam mais teatrais, uma maquiagem bem pesada. Ele teve como primeira banda dele, uma banda chamada Black Rose. Eu, pra falar a verdade, eu não escutei, não sei Cara, é muito vocês aí bom se Black tá. Rose. Tem um disco que foi lançado, acho que Black Rose 20 Years After, alguma coisa assim. Roberto, se você quiser falar sobre o Black Rose aí também, que foi lançado só 20 anos depois das gravações originais, assim. É meio que proto Mercyful Fate, é mais rock and roll, Olha assim, só, menos metal. as gravações estavam ali perdidas no, nos arquivos dele ali. Um fã parece que encontrou com ele na casa dele assim e falou, cara, você tem que pôr isso aí para quem conhece a história ouvir. Aí ele viu que era realmente bom e muito bem gravado pela época, né? Interessante isso aí, cara. Eu não conhecia, na verdade. É uma mistura de Uriah Heep com The Purple assim, né? É, bem rock and rollzão, assim. Ele ainda tá ensaiando os falsetes ainda. É muito bom. Inclusive, não tá nas indicações aqui, mas a gente vai linkar também, que eu acho que é uma boa ouvir o Black Rose aí. Legal. É, então, eu falei sobre o Black Rose depois, no início ali da década de 80, né? Em 1980, ele formou o Mercyful Fate, né? Que também é bem conhecido. A maior banda de E todos os tempos. os seus álbuns, né? Com aquelas, sempre, que eu acho que um dos diferenciais, tanto do Mercyful Fate, quanto do trabalho solo dele, chamado King Diamond, né? São essas histórias de horror, né? São letras baseadas em histórias de horror, algumas até em fatos reais, né? Sim. Como é o caso do álbum O The Ideal. Eye, né? Sim. Isso. E essa banda, né? Ele formou o Mercyful Fate junto com o guitarrista Hank Sherman, né? E eles acabaram separando a banda em 85. Segundo o que eu sei, eu acho que o Beto aqui, eu acho que é o que mais conhece sobre a história, né, tanto do Mercyful Fate, do King Diamond, porque quando fala de King Diamond e Mercyful Fate, sempre lembro do Beto, né? Que ele era o cara. Que na verdade, quando a gente começou a conversar, eu e o Beto, eu na verdade eu só conheci o King Diamond e Mercyful Fate de nome. E aí, naquela época, eu comecei a ouvir um pouco Sim. sobre, né? E eles separaram o Mercyful Fate, segundo algumas fontes dizem, porque o Hank Sherman queria que a banda movesse para um som mais comercial, e eles acabaram se separando. E logo em seguida o King Diamond, né, ele formou, né, a banda King Diamond, acho que para continuar nessa mesma linha do Mercyful Fate, junto com o Mike Moon e com o Hal Patino. Cara, é esse o nome dele mesmo? Al Hal Pacino, é Patino? Al Pacino. Al Sim. Patino? Bom, enfim, acho que a história basicamente deles é isso aí. A gente vai falar agora do álbum. Eles têm diversos álbuns de discografia. A gente está falando hoje mais especificamente do Graveyard, É isso aí. né? Então. Passando do Al Pacino para o Alberto. Beto, fala aí sobre The Graveyard. Piada de tiozão, hein? Cara, o The Graveyard tem uma história assim muito importante para mim, porque eu conheci o King Diamond em 96. Já era fã ali de Metallica, Iron Maiden, né? Igual todo mundo. Sepultura. Sim. E ali um dia eu fui gravar na antiga CNT, não sei se existe ainda CNT aquela Gazeta, TV. né? O Phillies Monsters of Rock. Isso. Boa. Exatamente. Vamos falar mais Cheguei do. a respeito disso depois. Então. Cheguei da escola e fui ali com meu videocassete gravar, pensando em gravar o Halloween e o Iron Maiden, tendo ali o Blaze, né, Sim. vindo tomar aquela posição ali que poucos teriam coragem, assumindo ali a frente do Iron. E eu tava ali com o meu gravador esperando a hora, e aí de repente a apresentadora ali começa a falar sobre a próxima banda, aí não era nenhuma das duas, sobre aquela figura das trevas, aquela coisa de TV, né, que fala Sim. tudo errado, né, cara? Aquela figura É, com. Tipo, só fala tipo os que o Ozzy come documentários da Globo, né? morcego, aquelas coisas, né? E aí ela falando daquela figura das trevas, não sei o quê, eu fiquei ali já, bem Antenado, né? interessado no. Moleque é foda. E para ver, já engatinhando ainda no começo ali do meu conhecimento pelo metal em geral. E aí, de repente, surge aquele tiozinho ali, né, com aquela maquiagem, na época Aquela cartolinha. ele tava com a perna da caveira, nem era o atual microfone dele, Nem né? era cruz, né? É, porque eu acho que ele teve problema para viajar com aquilo, porque realmente Esses são são ossos ossos humanos. humanos, né? E aí ele foi com aquela perna roubada ali de alguma sala de medicina, não sei. E aí chegou ali, aí eu comecei a assistir, eu acho que ele toca. É, eu comecei vendo, era a banda King Diamond, não era o Mercyful Fate, que ele trouxe as duas, né? Sim. Nessa. No Monsters. E aí, assim, eu acho que ele toca Sleepless Nights e eu já fiquei assim, meio arrepiado, tipo, o que é aquilo? E ele toca uma das músicas do The Graveyard, Sim, que é que eu acho que Meet ainda Me não at Midnight. tinha sido. Exatamente, que ela não tinha sido lançada ainda. Cara, e o refrão simplesmente Cara, é pum na minha cabeça. pegajosíssimo, né? Pegajosíssimo. Pegajosíssimo, tanto é assim que depois eu fiquei com aquilo, eu nem tava entendendo o que que era aquela banda direito, quem que era aquele cara, mas a música, o refrão da Meet Me at Midnight, ela colou. Sim. Cara, na segunda-feira, eu não lembro que dia exatamente, no outro dia, basicamente, eu tava na YouTube pra, né, alugar um CD, né? Ou época, né, Ou cara? épocazinha, alugar Alugava CD. CD. Sim. É, e aí eu não, lógico que não tinha o The Graveyard, porque ele tava lançando ainda, aí eu peguei o Sim. Conspiracy. E dali em diante foi paixão. Então, assim, o The Graveyard tem esse lance que foi fez realmente eu ficar viciado em King Diamond, Mercyful Fate como consequência, né? Sim. Você falou aí da Meet Me at Midnight, que pra mim é o ponto alto do disco, assim. Esse é um disco, assim, ele é controverso, né? Na época que saiu, pelo menos quem já era fã do King Diamond disse que ele não tava muito à altura dos anteriores. E posteriormente, ele ficou meio que um disco meio esquecido até recentemente. Ele foi remixado, acho que pelo Andy LaRocque, 10 anos atrás, 11 anos atrás, e relançado, que aí meio que esse disco foi redescoberto para a nova geração, assim. Mas naquela geração ele passou meio batido, né? É, porque eu acho que assim, ele é até sombrio demais, mesmo se tratando de King Diamond. O próprio som, ele é mais carregado, ele tem uma cadência diferente. Eu acho que ele tem um Sim. peso que foge um pouco do heavy metal clássico, que a gente estava acostumado a ouvir nos discos dele, né? Justamente. E cara, nesse disco em especial, assim, todos os discos do King Diamond têm bastante desses elementos e tal, mas eu acho que nesse os teclados, eles criam uma atmosfera que ele é muito mais presente nesse disco do que em qualquer um dos discos anteriores. Ainda que você tenha esse negócio de guerra de solos, né? Guitarrista 1 faz um solo, aí tem mais um verso, guitarrista 2 faz o solo. Enfim, isso é uma coisa muito característica do heavy metal dos anos 80 e que ainda persistiu ali nos anos 90, mas isso é uma coisa que a gente não encontra mais hoje, que você vai encontrar isso nesse disco do King Diamond. Mas os teclados deles, eles são muito atmosféricos, que é uma tendência que estava sendo explorada pelo black metal na época, É né? verdade. Assim, a gente fala sobre black metal, a gente tem que lembrar que a primeira onda do black metal, né? Cadê o Vitor aqui para discordar da gente e a gente sair na porrada Cadê, depois? né? Ele iria discordar com certeza. Assim, o Mercyful Fate é uma das principais bandas da primeira onda do black metal, ainda que o som seja muito heavy metal, mas assim, a temática sombria, as letras satânicas, a própria maquiagem, né? A forma de se apresentar no palco, essa atmosfera é muito importante pro black metal como um todo, assim. E a segunda onda do black metal bebeu absolutamente na fonte do Mercyful Fate, né? Sim, justamente. Ainda mais porque eles eram também da Escandinávia, né? Tinha essa proximidade muito maior. Eu acho interessante isso, porque assim, eu cheguei a ver, assim, a topar com alguns comentários de pessoas que, na verdade, rejeitam tanto o Mercyful Fate como o King Diamond de forma ideológica dentro do quando se fala de black metal, né? Quando você fala de primeira onda do black metal, você tem na primeira onda você tem bandas como Venom, o Bathory, o Celtic Frost, o Sodom, e aí? Tipo, eu acho muito estranho isso, cara, as pessoas rejeitarem, sendo que Não, eu acho que não é visivelmente. tão rejeitado hoje em dia, não. Eu acho que hoje em dia as pessoas aceitam mais isso, mas é uma questão de critério mesmo, que quando a gente fala sobre black metal, é muito estigmatizado pelo que foi feito na Noruega ali, com o pioneirismo do Mayhem. Mas assim, a gente tem que pensar que, cara, Obviamente a gente vai retomar essa discussão na semana que vem, como eu já dei o spoiler na semana passada, mas tanto na primeira onda, mesmo na segunda, o black metal era mais uma questão ideológica de postura do que necessariamente sonora. Se você parar para pegar as bandas da primeira onda de black metal, ou mesmo as pioneiras da segunda, todas elas soavam completamente diferentes entre si. Isso é verdade. É uma coisa totalmente diferente do Mayhem, que é uma coisa totalmente diferente do Darktronic, que é uma coisa totalmente diferente do Emperor. Aí quando veio a terceira onda, que as bandas começaram a imitar isso e virou meio que tudo um grande pastiche do Mayhem. E aí que se fala, ah, o black metal é isso. Mas a rigor, o black metal era pra ser tudo diferente uma coisa da outra, né? Então, era muito mais diversificado, muito, né? Era muito diversificado, muito sonoramente falando. Hoje você pega, ouve vários CDs, assim, lógico, há suas exceções, mas você pode pegar diversas bandas do mesmo segmento, se ou parece tudo a mesma coisa, assim, não tem criatividade, originalidade nenhuma, então virou meio que todo mundo faz igual, né? Aí quem tá nessa onda, ouve uma banda igual o Merciful Fate, não vai achar que lá black metal nem aqui nem na China, né? É. Justamente. O Victor não acharia com certeza em Londres. O Victor, por sinal, eu acho que pro pessoal que tá ouvindo não sabe, ele que é normalmente responsável por editar os áudios. Ele provavelmente vai editar tudo isso aqui, ele vai cortar, ele vai cancelar todo mundo aqui. Mas assim, vamos voltar assim, ao assunto do The Graveyard. Assim, uma coisa muito importante que o Rogério já levantou ali no King Diamond são as letras. Os discos do King Diamond, tirando o primeiro, eles sempre têm essa pegada conceitual de cada disco ter um conceito e todas as letras, músicas se relacionam entre si para criar um produto final. Aqui nesse podcast parece que é uma sina nossa eventualmente estar sempre falando sobre discos conceituais. E assim, o King Diamond até hoje, sei lá, quase 40 anos de banda, assim, quase 40 anos de carreira, a gente vai sempre lembrar do Abigail como o grande clássico dele. Mas hoje, reouvindo o disco, relendo as letras, cara, as letras do The Graveyard são muito macabras, assim. Elas têm um peso absurdo, né? Eu vou falar brevemente sobre a história do disco. O personagem principal, que é narrado pelo King Diamond, é um cara que ele foi internado numa clínica de um sanatório e ele tá lá almejando sair, até que um dia ele encontra a oportunidade, mata a enfermeira, foge e se refugia em um cemitério. E aí ele quer vingança contra o cara que pôs ele no cemitério, que é o prefeito desse vilarejo onde ele tá lá. E aparentemente o que desencadeou isso foi que ele trabalhava pro prefeito e um dia ele viu o prefeito molestando a própria filha. E aí o prefeito viu que o cara era meio louco e tacou a culpa nele, e todo mundo acreditou no prefeito ao invés de acreditar nele. Então, pesado, ele é um cara que toma a culpa por um abuso sexual de uma menina de 7 anos, que é a Lucy. E tem uma lenda lá, toda uma história que ele acredita que se você é decepado dentro de um cemitério, você não morre, você continua vivo dentro da sua cabeça, assim. E cara, aí ele faz todo um esquema de resgate lá pra Lucy pra levar o prefeito pra dentro do cemitério e concluir a vingança dele. E aí no final das contas, enfim, as coisas não saem como planejado e no meio da tortura acontece um negócio em que ele mesmo é decepado. Só que ele é decepado e a lenda que ele acredita se prova real. E ele fica vivo dentro da própria cabeça e a Lucy leva ele consigo, assim, quando ela foge do cemitério junto com o pai dela, levando a cabeça dele na mochila, ou seja, as histórias Nossa, do King Diamond, cara, elas nunca têm necessariamente um fim, assim, né? Você sempre fica, cara, e o que aconteceu? É a mesma coisa a história da Abigail, né? Nasceu a Abigail depois de, sei lá, tantos anos, desde 1777 até o ano em que o disco foi... a história do disco é contada, aí você fala, cara, e agora que ela nasceu, o que virá, né? O terror, ele nunca termina, ele nunca se encerra, ele fica no, na cabeça dos ouvintes. Eu acho que o que chama muita atenção no no King Diamond, justamente o que me chamou a atenção no primeiro momento foi justamente essa coisa do conceito em cada um dos álbuns, de todas essas histórias. Eu acho que se você pegasse todas essas histórias aí e fizesse, sei lá, uma série tipo um conto da cripta da vida, cara, ia Sim. dar uma puta série, porque realmente, assim, é muito bem elaborado as histórias, cara. Eu acho muito interessante pegar e ficar vendo e lendo as histórias, os conceitos dos discos dele. Acho que bem bacana isso. Sobre as letras, para ser sincero, naquela época, mano, nem português a gente falava direito, então não tinha a mínima ideia no começo. Eu lembro que a gente ouvia Lucy Forever e achava que era uma referência a Lucifer, alguma coisa desse tipo, porque não conseguia, era o máximo que conseguia entender ouvindo assim, né? E eu lembro que tinha um japonês que morava no meu bairro e era um cara mais velho, assim, tipo, uns, sei lá, uns 10, 12 anos mais velho que a gente. E ele falava inglês fluente e ele que traduziu pra gente, que falou pra gente que era uma história, que o disco era uma história e uma música conectava na outra. E quando ele acho que escreveu pra gente, ou imprimiu, não lembro na época, mas quando eu li aquilo, tipo, nossa, foi a cereja do bolo, assim, porque eu já era apaixonado pelo disco só pelo som, assim. E quando eu vi, eu falei, meu, como é possível um cara sozinho praticamente escrever um negócio desse e conseguir fazer que as músicas não fiquem chatas e maçantes ao mesmo tempo que tá contando uma história que faz sentido, assim. Ali foi que eu vi que ia ser meu disco favorito de todos os tempos, assim, e até hoje é. É, não só as letras, né? Tipo, as próprias variações de voz dele, isso tem muito a ver com cada personagem. Quando ele tá fazendo a Lucy ali, ele tá com o falsete dele no máximo de agudo que ele consegue. Quando ele tá planejando a vingança contra o prefeito, ele tá quase com o vocal meio rasgado, assim. Inclusive, tem uns momentos maravilhosos nesse disco, que é quando ele liga pro prefeito e que você ouve a voz dele com o efeito de tá sendo ouvida pelo telefone, cara, aquilo é Concordo, maravilhoso. maravilhoso mesmo. Mas eu acho que assim, falando sobre a variação vocal dele, eu acho que, na verdade, o King Diamond, ele tem como ponto forte e como ponto fraco. Porque assim, ao mesmo tempo que ele vai levar um monte de gente de fã por conta dessa potência vocal dele, né? Um monte de gente vai também contra e não gosta do tipo de vocal que ele vai fazer. Falseto, muita gente acha chato de ouvir ou cansativo. Até recentemente eu estava lendo aquele livro do Martin Popoff, que é A História do Merciful Fate. Ele fala justamente sobre isso, que é a redenção, né, e a danação do King Diamond, o vocal dele. Porque assim, se ele talvez não cantasse com tanto falsete, ele poderia ter ainda ido muito mais longe, conquistado o maior número de fãs. Mas logicamente, fugiria a proposta dele, que é fazer geralmente esses personagens ali e alternar. Então assim, quem ouve superficialmente, geralmente, e não gosta, vai cada vez gostar menos, porque ele não vai entender a história e não vai se aprofundar naquilo ali. Tanto, né, que tem dezenas de pessoas ali que fala que é insuportável até ouvir a voz dele, né? Queira a gente É, acreditar mas aí nisso ou você não, fala que né? é uma danação, você fala que é um ponto fraco. Cara, o ponto fraco é para quem não consegue admirar isso, né? Vai É, se foi nesse fuder, corno. sentido. Eu disse nesse sentido, que foi o que o Não, Martin entendi, Popoff disse, entendi. que é os dois lados dele. Você vai ter um monte de gente que te ama e um monte de gente que te odeia por uma coisa tão diferente, porque ele realmente faz uma coisa fora do comum ali, né? Sim, justamente. Mas assim, azar, né? É o Azar, azar de azar, quem né? não Azar gosta, teu, né? você sabe que tá perdendo, né? Muito azar, né? Bom, a propósito, o Vitor gosta? Eu não tenho essa Não, informação. não. O Victor, ele é contra heavy metal. É, ele falou que é um dos motivos que eu acho que ele não tá participando hoje também, é porque ele também não é muito fã do King Diamond, eu acho. É, então. E quando você não gosta do King Diamond, você nunca vai gostar nunca, porque acho que a Pois tendência é é. cada vez a pessoa gostar menos. Aquilo Sim. vai chegar a irritar a pessoa, eu imagino, que o vocal agudíssimo dele. Mas a ideia é essa mesmo, é de espantar quem não merece ouvir o rei, entendeu? Espantar. Essa é ótima. Espantar quem não merece ouvir. Tá certo, cara. Justamente. Você não reconhece ele como rei, você tá errado. Não é, tá errado. A gente tava falando dessa questão do The Graveyard ser um disco um tanto injustiçado. Eu acho que o The Graveyard é um caso curioso, assim, né? Porque, assim como o King Diamond, ele é um disco meio que ame ou odeie. E, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço, apesar de não odiarem ele hoje em dia, elas têm ele como um disco menor do King Diamond ali, um disco menor dentro da carreira dele. Mesmo as pessoas que amam o Abigail, que amam o Them, que amam o Conspiracy e tal, o The Graveyard, geralmente, ele não figura muito entre os discos favoritos dessas pessoas, assim. O que é um caso muito estranho, né? Porque o Paolo, o disco favorito dele de todos os tempos é o The Graveyard. O cara tem, tipo, 20 edições diferentes do mesmo disco, assim, do The Graveyard. É um troço... Cara, o The Graveyard foi o primeiro disco do King Diamond que eu conheci. Na época que ele saiu, eu acho que eu tinha de 8 para 9 anos de idade. E naquela época não tinha um toca-CD. Então o que, que aconteceu foi... Eu costumava ir com um amigo meu todo fim de semana quase numa loja de CD da cidade que chamava CD Place, se eu não me engano. E a gente pegava qualquer disco assim pela capa e alugava e... Tipo, ia na casa dele ouvir, eu gravava pra mim em fitinha porque eu não tinha o toca-CD e a gente conhecia um monte de coisa assim. E eu lembro que quando ele saiu... Eu acho que a gente pegou ele e o Diary of a Madman do Ozzy junto, se eu não me engano. E eu lembro que a gente gravou ele, a primeira vez que eu ouvi, eu achei, nossa, sensacional, cara. Tipo, totalmente diferente de tudo que eu ouvia, porque na época minha mãe me mostrou Kiss, Metallica, essas coisas, e tipo, embora eu ainda achasse o Metallica o mais pesado que eu ouvia, o King Diamond era totalmente uma atmosfera sombria, assim, que eu nunca tinha ouvido em nenhum outro lugar. E eu lembro que, tipo, a gente foi ouvindo e tal, eu gravei, mas quando chegou na Up From The Grave, cara, ali foi onde eu me apaixonei de vez pelo disco. A atmosfera sombria que o som tinha, tipo... A gente era moleque, cagava na calça de medo de ouvir o som, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ouvir. Cheguei até a gravar ele numa outra fita, tipo, várias vezes repetidas assim em seguida, porque naquela época era um saco você procurar uma música específica na fita, né? Tinha que pôr pra frente até achar e tal. E, meu, eu... Foi ali que esse disco me marcou, assim, e eu... Simplesmente me apaixonei ali mesmo. É, então, o The Graveyard, eu acho que ele, assim, não tem tanto impacto pra muito fã, porque depois que você lança um disco igual o Fatal Portrait, o Abigail, o Dan, o D.A., eu acho que é difícil você agradar, né? Porque ali tá os maiores clássicos dele. E realmente, o The Graveyard, ele veio na cola ali do Conspiracy, e... Perdão. E do Spider's Lullaby. Spider's Lullaby, isso. E que já tinha... Muitos já tinham achado também um pouco fraco, né? Não sei se as mudanças ali de line-up afetou isso. Eu imagino que é realmente difícil superar os clássicos iniciais ali. Então, talvez essa pegada mais sombria que ele tem também, inclusive com o uso de teclado igual você... já falou sobre, realmente tem uma diferença. Ele é um pouco menos heavy metal tradicional, por assim dizer, né? Sim. Eu imagino que seja por esse o fato, mas assim, o fã que vai acompanhar o artista pela vida toda, eu acho que ele acaba retornando ali vez ou outra e redescobrindo os discos, então é o meu caso com o House of God também, que quando saiu não me pegou tanto. O House of God já hoje me pegou mais. Nossa, eu ouço aquele... então, pra mim não fez a mesma coisa. Então deve ser isso que ocorre também com quem não gostou do The Graveyard ali na época do lançamento. Eu acho que também o fato do Merciful Fate ter vindo junto na mesma pegada com o Into the Unknown, ali eu acho que ele agradou mais os fãs do Merciful Fate que do King Diamond também. Eu acho que uma galera tava visando ouvir o novo disco do Merciful Fate, que é a banda clássica, né? Pra, pro fã die hard mesmo. Mas eu acho que não chegou a afetar o desenvolvimento do The Grave como um disco assim a ser idolatrado ou não. Hoje eu imagino que ele não tem essa pegada de um disco super estimado, mas é aquele negócio. Você começa ouvindo um disco como esse e dali para frente é uma coisa, e você começou ouvindo o Abigail, o impacto é totalmente diferente, né? Sim. É, assim, falando, já que você lançou a bola aí do impacto do Abigail, eu queria falar sobre o último show do King Diamond no Brasil. Beto, a gente fomos os primeiros na fila a chegar, né? 8 da manhã a gente já tava lá, firme e forte, no Espaço das Américas, e chegamos lá, só tinha meia dúzia de gato pingado que tava lá antes da gente. Inclusive, vou até Exatamente, mandar sete esse. pessoas na nossa frente. Eu vou mandar esse episódio depois pro Juan Davi, da Colômbia. Cara, que virou um grande amigo virtual nosso aí, meu, do Beto, assim. Ele tá Do you believe sempre in magic? postando coisa do show do You Believe in Magic. Eu vou mandar isso pra ele. Eu não sei se ele entende muito bem o português, assim, mas uma grande figura, cara. Um cara que foi da Colômbia pro Brasil. E ele fez amizade com todo mundo da fila, tirou foto com todo mundo da fila. E assim, esse cara, velho, ele tem que ser estudado, bicho. Porque ele vai para todos os shows e ele tem foto com todo mundo de todas as bandas que você possa imaginar, cara. Não, inclusive com o King Diamond ele tem duas, né? Uma com maquiagem e uma sem, né? Nossa, ele é um cara que foi pra França e tirou uma foto com o Varg Vikernes. Assim, é uma coisa que eu não conheço ninguém no mundo que fez, ele fez. Então, assim, esse é outro cara diehard, assim, é o cara que leva as últimas consequências aquele metal que a gente cresceu admirando, assim. Eu acho que ele é um dos bastiões do. Os caras que carregam a bandeira mesmo da coisa, né? Não, e esse show ali do Liberation, que a gente, em questão que você está comentando aí, acabou que ele virou, pra gente, pelo menos, O quase que um mascote, mascote, né? o mascote da história, né? Porque toda vez que a gente lembra do Liberation, a gente lembra do Juan. E qualquer aniversário que tem da data do show que ocorreu, ele posta em todas as redes, em todos, deve sair até na TV da Colômbia, aniversário do show. Cara, ele é E eu foda, lembro que assim. assim, ele ficou assim, admirado com aquele dia, que realmente estava muito legal. A galera, assim, pô, há quanto tempo King Diamond não pisava no Brasil? Todo mundo tava louco para aquele Louco, momento. Então, louco, assim, foi realmente. Ele falava que isto é uma festa, né? E é. É uma realmente festa. foi uma festa mesmo. Cara, foi, assim, é um troço de louco, assim. Eu lembro que esse dia eu voltei para casa com baqueta, com palheta e até a rosa que o King Diamond jogou, eu acabei pegando, assim. Assim, tem uma foto que a Holly Cash postou, né, que ela é a vocal de apoio dele, e ela tirou uma foto do palco, tá eu e o Beto, assim, colado na primeira fila, assim, na Não, a Jodie frente do King Cash é Diamond. a atriz, né? É a atriz. Desculpa, a vocal de apoio nesse show foi a Hellfire, né? Se eu não me engano, Isso, é que a a Liv, eu esposa. acho que tava com o neném novinho ainda, né? O filho do King Diamond tinha recém-nascido. Enfim, a Holy Cash é que foi a Abigail nesse show, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco, Beto, também sobre a importância desse show. É que, assim, é um festival muito mais voltado para música extrema e metalcore em geral, e eu acredito que muitos fãs de Lamb of God e Heaven Shall Burn foram meio que pegos de surpresa com a presença do King Diamond ali fechando o show, que juntou dois públicos muito diferentes, ainda que a massiva maioria tenha ido lá para ver o King Diamond, ainda tinha muita gente que não necessariamente sabia muito bem quem era o King Diamond. E a importância dessas pessoas de descobrir o show dele in loco, né? Aquele troço todo teatral, o palco que veio de navio, demorou não sei quanto tempo para ser construído. Só um adendo aqui, que essas pessoas na verdade ganharam um baita brinde, né? Se você chegar lá para ver essa God, esse tipo de coisa, terminar com o King Diamond perdido, você ganhou na loteria, cara, você ganhou um prêmio. Rogério, na verdade, cara, qualquer coisa que tivesse lá tocando além dessas bandas ia ser um prêmio, É verdade. Concordo. cara. Não precisava nem ser o rei, não, cara. o assunto que eu queria mencionar era justamente ele vir pro Brasil, não só pro Brasil, né? Ele fez uma turnê mundial tocando um disco, o Abigail, que é de 87, que na época tava fazendo 30 anos, assim, o grande clássico dele, apresentar, reapresentar o álbum completo, ao vivo, na íntegra, pro mundo todo, em vários festivais. Ele foi um dos headliners, né? Inclusive no Hellfest, no Wacken e tal. E assim, a importância das pessoas redescobrirem isso. Na verdade, eu acho que assim, essa turnê que ele trouxe o Abigail novamente, ele trouxe muito além de trazer o disco em si para novas gerações, assim. Mas assim, realmente foi um show que eu acho que o King Diamond nunca tinha apresentado, uma estrutura que até então, ele sempre teve muito estrutura de palco, né? A parte teatral foi muito presente nos shows dele, mas ele nunca teve, eu acho que, tanto investimento e um cenário e realmente todo aquele aparato tão grande quanto foi exibido ali, né? Nessa turnê do Abigail, o Abigail Concert, né? Sim. Que eu acho que teve realmente um investimento de grana muito forte por conta da Metal Blade ali, que ele nunca tinha tido aquilo. Se você pegar os shows antigos, sabe, tava, o palco era legal, tal, tudo bacana, mas realmente a parte de luz, assim, efeito, jogou ele em outro patamar. Tanto que, assim, o show foi considerado na Europa um dos melhores shows naquele ano. Sim, né? Como espetáculo, realmente. A experiência, assim, cara, eu, assim, a coisa que eu mais fiz na vida foi ver show, cara. Nos últimos 20 anos, pelo menos. Mas, cara, até hoje, pra mim, nada me pegou como o King Diamond a primeira vez que eu vi ao vivo, assim. E eu tô junto com o Beto nessa. Eu conheci também naquele esquema do CNT ali, né? CNT Gazeta. E, cara, o Beto, ele tava num esquema muito high profile comparado ao meu. O Beto tava gravando o show em VHS. Eu nem tinha VHS na época, eu tinha um rádio que gravava fita cassete, só que eu não tinha uma saída do som da televisão pro rádio. Então eu coloquei um microfone no rádio e coloquei um microfone na televisão pra gravar o Iron Maiden. Aí você gravou a narração da CNT, dos repórteres, assim, que falando aquelas coisas. Não, não dava pra ouvir nada depois. É. Nada, praticamente. Mas mesmo assim, cara, eu continuava ouvindo aquela fitinha ali pra sempre, né? E é foda, porque é um troço muito louco. King Diamond torrando no sol de São Paulo ali. E depois tocando Raimundos à noite, assim. É um negócio que eu nunca entendi. Assim, o Raimundos estava estourando naquela época, né? Eles estavam... Era o auge deles. Foi essa época aí do Monster de 96, 97, ali, aquele ano. E o King Diamond, naquela época ali do Monster, ele era fumante, cara. Você vê ele claramente morrendo no palco, tem hora. Você fala, cara, ele não vai dar conta, porque aquele sol ali mata qualquer um, cara. Maquiagem derretendo ali, né? Solão na cara. Então, é por isso mesmo que eu acho que o Abigail Concert é tão forte, porque se você comparar, inclusive a parte de vocal dele ao vivo, ele tá muito melhor quanto mais velho, cara. Então, assim, ele tá realmente com um vocal muito mais forte quando ele cantava lá em 96, no Monster of Rock. Pois é, né? Parou de fumar, parou de beber e ele teve uma sobrevida. Começou mesmo a transar, né? começou a transar. Parou de beber, parou de fumar. Acho que o cara precisa transar, né? Pelo menos alguma coisa ele tem que fazer, né? Senão fica difícil. Assim, esse ano, que foi o primeiro ano no ano passado, né? Eu acho que a grande notícia que pelo menos me pegou, assim, eu tenho certeza que pra você, Beto, foi a mesma coisa, foi a reunião do Mercyful Fate depois de 20 anos de hiato aí na banda. A banda que nunca oficialmente terminou, mas sempre teve nesse... Tá, não estamos tocando mais, não estamos gravando mais, mas enquanto King Diamond estiver por aí, eventualmente podemos ter uma reunião do Mercyful Fate. E depois de 20 anos, finalmente essa reunião foi anunciada e eu comprei o ingresso, assim, na louca, da noite pro dia, e infelizmente cancelado. Prorrogado, né? E agora, tô no aguardo das confirmações pro ano que vem, ainda que não tenha tanta esperança ainda que no ano que vem vão rolar esses festivais ainda. Uma coisa triste, né? A gente que tá se aproximando aí do final do ano e aqui a segunda onda do corona chegou e chegou pra valer, assim, mais forte do que a primeira. Chegou pra valer. Então é... É, e no Brasil também não vai ser diferente. É. Eu acho que logo a gente vai começar a ter uma segunda onda, porque a gente já teve um declínio dos casos aqui recentemente, mas tá todo mundo saindo. E vai acontecer a mesma coisa que na Europa, a gente vai ter uma outra onda em breve aí, eu acredito. Pois é, espero também, que não tão forte, principalmente, né? No ano, próximo muito ano. Muito mais infectados do que aqui tem, então eventualmente a segunda onda aí não tenha um potencial infeccioso da forma que tem aqui, que muita gente se isolou e a rigor não estava exposta e hoje em dia com a flexibilização disso, hoje tá, né? Mas assim, ainda me parece um pouco utópico que os festivais vão rolar no ano que vem. Mas, cara, é assim, a ansiedade pra ver o Mercyful Fate, assim, nada na minha vida se compara à ansiedade que eu tenho pra esse show em relação a isso, em toda a história de metal minha, assim, de ir pra show e tal. O Mercyful Fate das minhas bandas favoritas é a única que eu não vi. Ainda que eu tenha visto o King Diamond tocando músicas do Mercyful Fate, eu acredito que pra você é a mesma coisa, né, Beto? Você até adiou sua viagem pra Europa por causa disso, né? Na verdade, foi por causa do euro mesmo. É, o euro tá difícil, gente. É. Não, é, na verdade, assim, a volta do Mercyful Fate era algo já esperado, porque em entrevistas ali há 15, 10 anos atrás, ele entregou que tinha ainda um contrato com a Metal Blade pra um ou dois discos. E contrato daquele tipo que não, jamais não seria, né, seguido até a risca ali. Então todo fã, na verdade, já meio que esperava que isso hora ou outra ia acontecer, né? Realmente eu acho que a sensação para quem tá esperando isso é igual. Todo mundo ficou naquela vibe, já começou a marcar festival pelo verão europeu, né? E aí a gente aqui já ficou esperando a hora que ia passar por aqui também, mesmo com a baixa ali do Michael Danner, que não foi convocado. Sim. Muito fã também torceu o nariz pra isso, né? Porque Michael Danner e Hank Sherman é a dupla, né? Que fez ali... É o Bebeto e Romário, né? Os principais, né? Exatamente. Mas o Mike Weed, que pelo menos gravou, acho que os dois últimos, o... do Mercyful Fate, foi escalado no lugar do Michael Danner. Sim. E aí, mas mesmo assim, mesmo com essa baixa, todo mundo ficou na mesma vibe. Mas, por conta aí da bactéria, todo mundo quebrou a cara do mesmo jeito. Os shows estão sendo prorrogados, né, pro ano que vem. Igual, até recentemente eu perguntei pra você como que tá aí na Europa, se tem, já tá começando os eventos, mas você já me deu uma notícia péssima, então... Pois é, infelizmente. Não que eu esperasse uma notícia boa, mas... É, né? E nesse ínterim aí, desse anúncio da reunião do Mercyful Fate, a gente foi assolado aí com a notícia da morte do Tim Hansen, né? Fato ainda, porque quando ele falou sobre a reunião, ele deixou o posto do Tim Hansen aberto. Sim. Que momentaneamente, enquanto ele se tratava do câncer... ele não estaria na banda, mas assim que ele se recuperasse, ele ia estar na Nile Up. Até porque o Tim Hansen, ele se ausentou da banda em alguns períodos, mas assim, ele sempre foi apaixonado pelo Mercyful Fate. E como não ser, né? É, pois é. É, então, até a última vez que eles tocaram juntos foi lá na reunião de 30 anos do Metallica. Você vê que assim, ele claramente é um tiozão se divertindo a pampa, né? Porque... Sim. É, a vida dele, aquilo ali, lógico que ele foi por outros caminhos, mas assim, nada como subir no palco e fazer o que eles gostavam de fazer. Então, no caso, com a morte dele, realmente aí a baixa foi ainda maior. Mas ainda é a formação do último disco, com exceção do baixista. Então, assim, a galera ainda tá com uma expectativa boa pelo que vai vir. Ele, inclusive, prometeu... tocar aos modos antigos, tentar fazer o mesmo tipo de composição. Justamente, e tal, né? Porque a turnê estava prometida para tocar só as músicas dos dois primeiros discos, mais o primeiro EP, que inclusive foram relançados em vinil aqui agora. Eu acho que nos Estados Unidos também relançaram. Eles se lançaram tanto o Melissa quanto o Don't Break the Oath, mais o EP Merciful Fate, com as prensagens originais. Os discos não são remixados, então assim, é justamente para buscar esse nicho de fã antigo mesmo, né? E ainda mais eles prometendo composições naquela linha, né? Falando, ó, isso aqui é para agradar os fãs black metal do Merciful Fate, né? E eles usaram justamente esse termo, The Black Metal Meeting. Eu achei isso, cara, porra. Não tem como não se emocionar vendo um anúncio desse. Mas vai agradar os fãs novos também. Não, eu acredito. Assim a gente espera. É um assunto que a gente sempre fala aqui e que não falamos dessa vez ainda, mas falaremos agora. Como é sempre, o Alex vai falar sobre a capa do disco. Já é assunto de praxe do podcast, é... né? A capa do The Graveyard eu acho uma das coisas mais bonitas da história do metal, assim. Principalmente porque aquela capa descreve exatamente o conteúdo do CD. Seja sonoramente, que é algo bem, tipo, marcante, sombrio, assim, e pelas letras também e pela história, né? Porque a parte principal ali é no cemitério, então eu acho que ela mostra bem o que tá por vir. E quando eles mudaram a capa, sinceramente, eu acho que deu totalmente o oposto do que era a primeira, assim. Aquela cruz nova meio celta que eles usaram no estilo de pintura, eu achei muito infantil aquilo, tipo, pra mim quebrou o clima totalmente. Embora eu tenha o disco, tenha várias prensagens com essa capa, mas porque é meu disco favorito e eu quero ter na coleção, eu acho muito infantil. O som em si remasterizado, eu não vejo muita diferença, então tipo, eu ouço das duas versões. Tem até a versão remasterizada, que ainda era a primeira capa também, que pra mim isso não muda muito, assim, mas eu acho que a última capa que eles fizeram não cai muito bem com o disco, não. Acabou quebrando o clima. Assim, a gente veio de uma época que a gente não tinha internet, não tinha informação, comprava muito disco pela capa. Eu imagino que você tenha feito isso também, Rogério. Ah, com certeza. A capa né? Realmente quantas vezes a gente... atenção da gente, que era muito difícil, né? A gente tinha informação, ou era de boca a boca, ou algum daqueles zine xerocado que por algum motivo aparecia no rolê, ou aquelas... quando teve lá aquela época que começou a surgir as revistas especializadas, tinha aí uma Rock Brigade, alguma coisa, mas a gente não sabia o que era o som, né? A gente tinha que ir muito pela capa mesmo, pelas fotos ou pela coisa, pra, vou tentar ouvir isso aqui, era meio tentativa e acerto, né? O cara leva pra casa o Melissa esperando escutar um black metal, né, norueguês, aí ele dá, né, quebra a cara, né? E mas, acaba... assim, quebra a cara. Quantas vezes a gente comprou, eu pelo menos comprei disco pela capa, conheci banda comprando, não, muitas das vezes alugava um CD, né, porque comprar naquela época era difícil, fazia era nada difícil. Da vida, né, só sugava sangue de pai e mãe, né, mano, O dinheiro que sobrava era pra comprar a pinga pra fazer tubão, né, pra juntar aquelas moedinhas, então assim, muita coisa a gente conheceu através de capa, E a capa realmente é o que vende o disco ali, a primeira impressão, né, pra quem vai conhecer. E no caso dele, eu imagino que não tenha sido diferente, assim, por essa a intenção dele de estar sempre preocupado com a capa e com a parte estética e visual. Tanto é que ele criou o personagem com maquiagem, os trejeitos. Bom, o Alex esteve no show aí comigo, a gente via aquilo de perto, que assim, ele faz caras e bocas, ele é um personagem, ele tá vendendo aquela imagem ali pra criar toda a história, e a capa entra nesse meio, né? Tanto que as capas do disco realmente, falando aqui do King Dime, que é o tópico hoje, realmente você vê que há um trabalho de arte ali muito forte. A capa do Abigail é sensacional, a capa do Conspiracy, que foi depois... ele não gostou, não sei qual que foi o negócio ali, era um desenho, não era foto dele, então assim, se você pegar a capa do Voodoo, não, é maravilhoso, feito pelo Necrolord, então ele sempre... A capa do Voodoo eu acho maravilhosa. Então, a do Concordo. Dan, The Eye é um desenho mais simples, mas a capa do Dan, ela é fortíssima, todo mundo reconhece aquilo. Fatal Portrait também, enfim, a capa do The Graved é um pouco mais simples, é uma foto, né? Não tem desenho, é uma foto bastante sombria que segue a ideia da história, que é pesada, fala sobre o lance da acusação de pedofilia ali. É uma história sinistra, sim, né? Até para King Diamond. Então, assim, no, na versão de vinil que foi remasterizada posteriormente, tem uma informação que não tem no CD, a primeira prensagem, que ele tá falando ali. Ele fala assim, ó, não seja estúpido para achar que essa história você tem que repetir ou achar que isso é legal, isso não é legal. Ele tem essa informação na capa do disco de tão pesada que é a história, né? Mesmo sendo um conto, uma invenção, é um negócio que tá no dia a dia de qualquer um. Até na hora que o Alex começou a falar sobre a história, claro, se você parar de tirar a parte sobrenatural, pô, tá no noticiário todo dia. Parece que você tava relatando um negócio que você liga a TV ali e tá assistindo. Não é verdade? Acontece. Você tava assistindo Aqui Agora, tava aquelas histórias Aqui Agora com o Gil Gomes contando aquelas histórias. Cristina Rocha, você, né? Fala, nossa, que coisa escabrosa. Cristina Rocha. Fala... Famoso Pinga Sangue. Famoso jornalista. Então, é uma história muito, muito pesada, porque aí trata de um assunto muito, muito pesado. E vai além de fantasma, da história... né, que a gente está acostumado com Indiana, é uma história muito de um assunto real. Do então, terror assim, em si, né? Eu acho que a capa, ela ilustra isso também, que é uma capa sombria, tem um som mais pesado, mais melancólico do que os discos anteriores, e eu acho que bate perfeitamente com a história, que é pesada e é sinistra mesmo. Mesmo até que no final tem toda a vingança, né? Sim. O prefeito... Ele vai sofrer as consequências dos atos dele. O King Diamond vai lá e o personagem dele se vinga. Então isso é bacana. Você vê que pelo menos, né, teve um final feliz, entre aspas. É, um final entre aspas. Feliz, né? De acordo com o conceito. Mas assim, não só essa questão de falsa acusação também. Assim, outro tema que está muito em voga aí, com razão, é esse abuso de poder que rola em manicômios e tal, né? Tem rolado, assim, desde o lançamento do filme do Bicho de Sete Cabeças, isso gerou uma discussão no Brasil sobre essa questão manicomial, né? O final que rolou também, a história do Holocausto Brasileiro, que é o hospício lá de Barbacena, onde milhares de pessoas eram internadas lá pra morrer, assim. Aquilo sim é muito sinistro. Aquilo é sinistro demais. É. Cara, o King Diamond, ele sempre tem essa coisa com números assim também, né? Inclusive, um dos discos do Mercyful Fate se chama Nine, tem toda essa questão de números e tal. Eu acho muito interessante pensar que esse disco tem exatamente 1 hora, 1 minuto e 11 segundos, assim. 1:11. Uhum. E o runtime total dele, assim. Eu sempre paro e penso, cara, será que isso é coincidência? Mas aí você para e pensa e fala, cara, o King Diamond, ele não deixaria isso barato. Ou se fosse uma coincidência, foi por algum motivo. Você vê que ele tem um trabalho ali, muito, né, grande, né, em cima do conceito e da estética, né? É difícil você falar, às vezes, em coincidência por causa disso, né? Eu acho que o Beto falou bem aí sobre toda a capa, sobre todo o conceito que tem em cima do que ele cria, né, em cima do que ele faz, os trejeitos. Eu acredito que realmente possa... Não deva ter sido realmente uma coincidência, eu acho. Sim. Fica a questão. Pois é. Fica em aberto, né? Mas pois é. O King Diamond, eu lembro que na época que saiu o House of God, ele deu uma entrevista falando sobre coisas obscuras e tal que aconteceram com ele. Ele tava contando também o conceito da história do House of God. E aí ele fala, cara, tem muita coisa sobrenatural que acontece comigo e que... Eu acredito que é porque que eu sou quem eu sou, sabe? Isso tem que acontecer comigo. Eu acho que essa é mais uma dessas histórias que acrescentam pra lenda aí, né? Porque, assim, o King Diamond... Assim, a gente falou que ele é dinamarquês, mas ele mora no Texas há muitos anos. E, assim, ele fala, cara, desde que eu mudei pros Estados Unidos, parece que isso acontece ainda mais comigo do que acontecia antes. E, assim... Quando a gente pensa na pessoa Kim Bendix Patterson, é um cara super polido, super educado. Você vê as entrevistas dele, assim, um cara sempre bem-humorado, sempre tratando todo mundo bem, dando risada, sempre sorrindo e tal. Mas aí você pensa no King Diamond, o personagem dele, o alter ego dele, é um dos personagens mais sombrios da história do metal, né? Isso meio que fica uma lenda em cima do cara. Você fala, porra, o cara é assim mesmo? Quanto de King Diamond tem o Kim Bendix Patterson, né? E, assim, eu acho que muitos personagens do metal têm isso, mas eu acho que poucos têm isso de maneira tão forte quanto o King Diamond. Eu acho que, assim, ele não consegue muito separar a criatura e o criador, não. Porque ele já, em diversas entrevistas ali, ele já deixa bem explícito isso, que o King Diamond é uma extensão ali dos pensamentos, da forma de vida dele, né? E essas manifestações, essa parte espiritual que ele sempre fala, reflete muito na música dele, e nas composições. Ele se diz mesmo uma pessoa muito espiritualizada, e com diversos casos assim, sobrenaturais para contar, que ocorreram com ele ou com aqueles que estão ao seu redor, né? Mas, assim, vamos encaminhando aí para as considerações finais, falar aí sobre a experiência com King Diamond ou The Graveyard em específico, ou Merciful Fate, ou se quiser contar alguma história aí que relaciona com o passado e presente e essa temática da nostalgia na qual o nosso podcast se encaixa aí. Começar por você, Rogério, depois eu passo a palavra pro Beto. Ah, legal. As minhas considerações finais sobre o King Diamond, Merciful Fate, até uma lembrança muito legal. Eu acho que quando eu conheci o Beto, foi o Beto que me apresentou a banda, né? Infelizmente, assim, show eu não acompanhei, né, para ver essa coisa toda, né, da temática, essa coisa toda teatral que tem, assim, em cima da banda. Acho que a primeira coisa que sempre me chamou a atenção desde o início foi ele ter todo esse conceito, essa coisa das letras contarem realmente uma história, sabe? E diga-se de passagem, uma boas histórias, porque as letras são, assim, eu acho fantásticas as letras deles. Na época, quando eu comecei a ouvir, eu levei um tempo para me acostumar, por assim dizer, com o tipo de vocal que ele faz, né? Com esses usos de falsete, esse tipo de coisa, mas eu acho que depois, assim, eu acho que é uma questão de você pegar o ouvido para você escutar esse tipo de banda. Enfim, eu acho realmente uma banda, assim, tanto King Diamond quanto Merciful Fate, assim, fantásticas, assim. Dos vários álbuns deles, eu gosto bastante. O Graveyard eu gostei bastante. O Voodoo também. Então, eu acho que realmente é isso. Acho que uma banda que vale muito a pena. Acho que quem não escutou, quem não gosta, não sabe o que tá perdendo, sabe? Tá errado, como eu acho que um pouco mais cedo alguém comentou sobre quebrar a cara, né? Na verdade, é quebrar a cara do jeito bom isso aí, né? Porque realmente é você ter contato, assim, você pode, assim, olhar a banda, esperar na época, né? A gente comprava as coisas muito pela capa, esperando uma coisa de black metal, você quebrava a cara de um jeito ótimo, né? Na verdade. Cara, King Diamond, assim, me acompanhou a vida inteira, praticamente. Fui conhecer ele com meus 15 anos e desde então não fiz outra coisa, basicamente, do que escutar King Diamond e Merciful Fate. Devoção, né? Devoção, aquele negócio até chato, mas, assim, eu procuro me policiar pra não parecer aquele fã chato e tal, mas, assim, sempre foi muito viciado. Às vezes eu passo semanas sem ouvir, assim, não sou aficionado, não. Bom, você sabe, muito bem sabe que eu escuto centenas e centenas de bandas também, mas o Merciful Fate e o King Diamond sempre esteve no top ali pra mim. Tanto, assim, que as minhas amizades passaram, logicamente, a grande maioria pelo metal e muito envolvido com o King Diamond. Tanto é que, assim, estamos aqui falando disso hoje. O Alex e a gente, pô, amigo, sei lá, desde quanto tempo, tivemos no show junto. O outro Rogério, quando vem aqui em casa, a última vez que o Rogério esteve aqui em casa, a gente sentou aqui e cantou o Spiders Lullaby inteiro, tomando cerveja. Então, assim, é um negócio que te une tuas amizades e faz a gente relembrar essas histórias fantásticas, assim. E, logicamente, vai ser até o dia que eu for para o The Graveyard. E 98, 97, assim, que foi a época que eu conheci o King Diamond, eu lembro que, cara, eu ganhei o Voodoo de amigo secreto, porque eu acho que o Evinho que me deu, ele falou, cara, você só fica ouvindo Sepultura e Megadeth, toma aqui esse disco, assim, ele me deu o Voodoo do King Diamond. E assim, aquilo mudou a minha vida total. Eu já conheci o King Diamond por conta do Monsters 96, mas não era o cara que ficava ouvindo, assim. E a partir do momento que eu ganhei o CD, aí eu fui correr atrás e tal. Aí eu fui e gravei todos os CDs que eles tinham para alugar lá e tal. E assim, inclusive quando a gente se conheceu um pouco depois disso, eu acho que, porra, a gente encheu a cabeça dos outros falando de King Diamond, hein, Beto? Sim. E assim será para sempre. O podcast fica aí como É, a legado ideia é eterno. essa, né? A gente não ser aquele cara chato de ficar querendo forçar ninguém a ouvir nada, mas falar assim, cara, senta e ouve. Se aprofunda um pouquinho, isso aí muda. Pode mudar, às vezes, a pessoa não tava no momento da vida dela. Quantos discos eu redescobri, quantas bandas eu descobri que eu, em outras épocas eu ouvi, não gostei. E depois eu falei, cara, como eu perdi minha vida sem gostar disso aqui? Então Verdade, eu acho que também. Todo mundo tem isso isso, né? ocorre, né? Todo mundo tem. Então, assim, eu acho que ocorre também com King Diamond. Inclusive, você tinha falado sobre a Jodie Catch, né? A atriz lá que faz as performances no show dele. Ela mesmo fala. Sim. Ela, as primeiras vezes que ela ouviu King Diamond, ela achou uma porcaria. Então, assim, não com essas palavras, mas ela achou ruim. E Sim. depois, assim, ela passou a gostar e hoje, tipo, ela, entre aspas, é Trabalha com o parte da cara, né? banda, né? Sim. Pois é. É, isso é bacana. Acho que a gente tá sempre redescobrindo as coisas, né? Assim, por falar em redescobertas, vamos encaminhar então justamente para a retíssima final, que é a de recomendações. Beto, finalmente, depois de 20 anos, você acatou a minha recomendação de ouvir o Nightfall do Candlemass e ter gostado, então eu gostaria que você comece aí com as suas indicações. Então, o Candlemass, de repente ele veio numa outra fase assim, que talvez naquela época eu não abri minha cabeça não, ou não ouvi o disco certo. Eu sei que realmente Nightfall é um discão sensacional que eu negligenciei. E agora eu tenho mais um tempo para correr e descobrir as novas artes ali da banda. As velhas Oh, artes, no as caso. velhas artes. Novas para mim, né? Minha recomendação é uma banda de Portland, Oregon, dos Estados Unidos. O Bewitcher toca um blackão, speed, assim, bem rock and roll mesmo, nos velhos moldes, né? Muita influência de Bathory, de Venom, salta. Dos falantes, essas influências, o segundo disco, Under the Witching Cross, foi o que eu mais ouvi recentemente, assim, e realmente eu recomendo, vale dar uma olhada. É uma banda recente, 2013, não é muito antiga, mas assim, tem uma pegada das bandas antigas, então para quem curte esse old school way of life, fica aí a dica. Boa. Rogério, sua indicação. Bom, a minha indicação hoje, a gente estava conversando mais cedo, né? E acabou que calhou, que é a mesma banda que eu acho que o Alex tem para indicar aí, Filho da puta. que é o Etsy, né? Que eu acho que é uma banda que visivelmente tem uma grande influência do King Diamond, do Mercyful Fate. Eu, na verdade, vou indicar o álbum deles, o Sanctimonious, né? Então, eu acho que é isso aí, o Alex. Qual álbum você indica aí deles, Cara, então? sobrou um para indicar, né? Que é o primeiro, The Invocation, do Eric. E cara, Rogério, a gente que acabou decidindo pela mesma banda aí, e é muito engraçado, né? Porque assim, a gente tava comentando antes assim, já sabe que vai indicar. E aí eu falei, pô, o Eric e tal. Aí o Rogério veio com a mesma, eu, porra, beleza, né? Cara, fui ouvir o áudio da indicação do Paolo. Eu vou colar aqui então, porque, porra, três pessoas querendo indicar o mesmo disco é sacanagem, né? Então, ouçam esse Eu acho disco. que eu vou indicar o disco Sanctimonious do Attic, daí da Alemanha mesmo, que eu acho que a banda é claramente uma homenagem pro King Diamond e pro Mercyful Fate, e esse disco deles, por causa dos trampos de guitarra, assim, é meu favorito. E também é conceitual, né? Cai bem nessa linha aí. Acho que, claro que nunca ninguém vai substituir o King Diamond, mas para quem gostaria de ouvir outras bandas nessa linha, sem dúvidas, eu acho que essa vai ser o melhor representante que a gente tem. Sem contar que os caras são super gente boa, tocam pra caralho. Tive a oportunidade de tocar com eles num festival da Itália e foi lá que eu peguei o disco. E sem dúvidas é um dos meus discos de cabeceira também, por isso que eu tô indicando. Muito bom. Inclusive, eu acho que até comentei com o Beto na ocasião, em 2017, quando eles gravaram Sanctimonious, eles foram sair em turnê e eu tava saindo do trabalho, assim, com uma camiseta do Mercyful Fate, e eles iam tocar em algum lugar e a van do Eric passou por mim e eles olharam pra minha cara e falaram: cara, a gente é da banda, onde que é o show? E eu olhei pra cara deles, assim, perdidaço, que show? Eles: como assim que show? Do Eric? Eu: cara, do que você tá falando? Ele: cara, se você tá com uma camiseta do Mercyful Fate, você precisa ir neste show, assim. E a banda me levou pro show deles. Eu comentei essa história com o Beto, assim. Fato fenomenal. Então eu conheci a banda ao vivo, assim, já meio que trocando ideia com os caras na van e tal. Porque os caras falaram: não, mas você sabe onde fica tal lugar? Eu: ah, sei. Aí eles: não, você pode indicar pra gente? Eu: posso. Se você quiser, eu até ando com vocês lá. E os caras: não, entra na van aí. E por fim, eu entrei pra dentro do show e descobri essa história lá. Assim, coisas inacreditáveis que só o metal faz por você. O cara jogou fora toda a recomendação de mãe, né, de não entrar na van de estranhos e foi entrar na van dos metaleiros. Não, tudo bem. Falou que é fã de Mercyful Fate, tamo junto. Bom, valeu demais. Pô, Alex, agradeço aí você e o Beto aí por essa oportunidade de falar desse disco aí, porque realmente é meu disco favorito e fico bem feliz que vocês resolveram fazer essa edição aí falando desse disco, depois do Opera 9 que vocês falaram, que também é um dos meus favoritos. Sem dúvida, ver o The Graveyard foi bem gratificante, assim. Parabéns aí pelo trampo que vocês estão fazendo e vou ficar aqui esperando pelos próximos capítulos aí. Um abraço. Gostaria de mandar um grande abraço pra Tamara, que depois do show do King Diamond, ela deu um copo do show bem pra lembrado. Mim e um pro Beto. Uhum. Grande Tamara, um grande abraço, esse copo salvou nossa vida aqui comigo. Que, cara, o show do King Diamond parecia a guerra pra conseguir pegar os souvenirs, assim. Ela conseguiu pegar 5 copos e a gente não tinha pego nenhum. Depois ela deu um pra gente, assim. Uhum. Porra, sou super feliz. Sempre que eu tô tomando, assim, eu vejo esse copo e falo: cara, que momento legal da minha vida. Legal demais, com certeza. E na semana que vem a gente volta aí com o nosso 10º episódio, um episódio especial cheio de novidades. E até lá. Valeu demais, galera. Até lá, gente. Valeu pelo convite. Tchau, tchau.